número 52, deixa sem restrição para 2 mil pés, livre de essa que foi pista 10, reporte no posto localizador. Positivo 2013, Porto Alegre, localizador 3152, LF3. Posto também. Posto Tango Delta, sua identificação, contato radar passando o Corá. Certo. 0013. Tango Delta, copia o controle? Sim, então estou em contato radar, manda para o editar, tem vista 3 mil pés, ajuste 1013. Tango Delta, tem condições de voar na 3 de Luna para interceptar o curso localizador? Eu 3 de Luna, aguardo a autorização do procedimento. Sim, aqui, eu tenho já visto a 2 no pés, aguardo a autorização do procedimento. transformador, muito boa noite, 84959, informação Bravo. Eixo azul 4959, qual o nível ideal, aliás? O nível 1940, por gentileza. Ok, está autorizado então, Salvador Ilhéus, nível 1940, Gbuff 677, até coral, pode conforme o plano apresentado, decola da 1-0, curva à direita, saída coral, controle 1-9 da sinal 8, o transponder é o 0263, azul 4959. Cruzado Ilhéus, 1-4-0, Gbuff 677, até coral, após conforme o plano, decola da 1-0, curva à direita, saída coral. Controle em 1998, página 0363, é o azul 4959. Correto, chame para o seu chamamento, o azul 4959. Chamará 4959. Salvador, boa noite, azul 4062, informação Bravo, 8300 para 150. Azul 4062, boa noite, essa é a identificação. Utilizada a chegada da Mari, desça a nível de voo 050, ajuste em Salvador 1093. Ajuste no 093, 15.000 na Mari, eu preciso que vai dar para o azul 4062. Utilizado, vá na Proia de Tati, azul 4062. Vale, Tati, obrigado, 4062. Viva tu for. Portugal, Zero de Fall, boa noite. Stand by Clinic to Lisbon. Stand by Portugal, Zero de Fall. Localizador, Lisboa, pista, o carro 3152. 3152, completo, sinal do procedimento elétrico. 95. Carro totalmente tricortado, chama a Torre 19. 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. 0629, toma um arreboio da TAM, 9 milhas da 1-0. Centro visão ao contrato agora, final, pessoal, vai ganhar, decolando 1868. Tango Delta autorizado o final do procedimento e essa que seja a pista 10, reporte no curso do localizador. Confirme se está efetuando de certo, Tango Delta. Simulação, aguarde de pista livre, ajuste 1013. A sua escuta, 3152. 152 livre pouso no 0, vento 90 graus, 8 nós. Repouso na 190, 3152. O 1868 deve pular no 44, controle 198. 198, gol no 868. Controle Salvador, boa noite, 1868, 1400 subindo 230 na saída Puca, Caju. 1868, contato com a linha decolagem, submantém nível de volta 330. E prefiro a saída Puca, após passar 2000 pés, autorizado voar Jamo. Após 2000, Jamo, gol 1868. Plan route. Departure from runway 10, left turn, Momo, departure, and D-Lube, transition, departure frequency 119.8, scope hold 5177. Clear to Lisboa, flight level 370, upper whiskey 50 till Montserrat, flight plan route, runway 10, left turn, Momo, D-Lube, transition. Frequency 109.8, squawk 5177. Airport 504, back correct, and report for push and start. Call ready for push and start, 0024. Autorizando 52 no solo aos 46, direita 1211. Direita 211, 3. Alfa Juliet para remota 1-2 do pátio principal. Alfa Juliet, remota 1-2, pátio principal 3. 1-5-2. Controle Salvador, Altan 3891. Controle 8891, essa identificação de 4 mil pés, via chegada a Bonsi, ajuste 1-0 no 3. 4 mil, via chegada a Bonsi, identificou, Altan 3891. Azul 4062, Voiduna, deixa 2 mil pés, livre das restrições, ajuste na 03, livre e leve aceito até 10, reposte no custo localizador. 2013, 2000, Duna, reposte estabilizado, atualizado, 4062. Parmeio Serra, Tango Delta, chame torre 198, decimal 95. Serra, Tango Delta, boa noite. Justino 013, se o chão aproxima para Pichão 17 ou para 10 mesmo? E o vento do Serra, Tango Delta? Vento é 80 graus com 0,7 nós. A 0,9. E o 1,970? Aguarde um instante no portão 9. Eu já era uma aeronave transportando enfermo, vai pousar em 2 minutos e vai ter que cruzar o pátio agora de 1 minuto. Certo, vai aguardar. 1-1-7-0. Solo Salvador, Azul 2, perdão, Azul 4959, pátio 3, funciona. Azul 4959, no pátio 3, está autorizado, puxa acionamento, chame táxi. É autorizado, chamará a patrão. Tango Delta, livre pouso 910, o vento 80 graus, 07 nós. Após o pouso, o metro 45, certo, Tango Delta? Aqui, Tango pátio 3, principal e engine, pronto, espera dar 1-0-2-8-9-5-2. Pátio 3, principal e engine, pronto, espera dar 1-0-2-8-9-5, muito grato, né? Tá, no solo 5-3, libere à direita e chame o solo 2-1-1, né? Tango Delta, livre táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Serra Tango Delta, ingresse na Taxi Juliette, cruze o pátio e chame na Lina. Sinal 95. 1-1-8-9-5, azul 4063. Obrigado e até mais. Azul 4959, sua linha da cola sem parada? Afirmo, sem parada. E 3. tráfego da companhia Embraer 790 a 9 milhas, down 0. As ligas manobras autorizadas a linha decolar. O vento 90 graus, 07 nós. Bom dia de Salvador, azul 4062, avistando 2 milhas por cento. Boa noite. Boa noite, azul 4062, tráfego da companhia agora iniciando a decolagem da 1-0, aguarde apenas a pista livre, o ajuste é padrão. 13 aguardando o azul 4062, obrigado. Após o tráfego que é um Mitsubishi, transportando enfermo, após o mesmo livrar o setor, autorizado o 970, podem com a equipe de solo e chame para o táxi. Você vai coordenar, vai aguardar a passagem. Puxa, o foco está até marcado. Grau 04, stand by on gate 10, you are number 2 for pushing stop. Stand by number 2, grau 024. Terra Pago Delta, táxi via Lima, cabeceira 35, táxi via Papá e após 45. Autorizado no 0, vento 90 graus, 8 nós. Livre pouso no 0, azul 4062. O 4959, decolado 56, chame o controle 198, boa viagem. 1198, muito grato, boa noite. Boa noite, com 098, tem que estar bravo, autorização por gentileza, Natal. Direct Voo 098, autorizado Natal, nível 370, via Pesolu 10, decola da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Zipar, controle 119, decimal 8, e o transponder, 5176. E 370 autorizado para Natal, decola da 10, esquerda, ponta, Puca e Spar. Terceiro do 10 conforme, 198 controle, 176 no transponder, 1098. Correto, 1098, chame para o push, acionamento. Parado, certo. 4891, desça 2007, livre ilhécia com suíte para 10, reposte no custo localizador. Afirmativo, 2000 pés, livre ilhécia com portal estabilizado, está 3891. Controle Salvador, azul 4959, boa noite. Azul 4959, boa noite, contato para a decolagem, sobre uma antena de voo no 40, trilho de coral. 1-40, direto coral, o 4959, obrigado. Tranquilo, Delta, acione Chantaxi. Acionar, chama de Chantaxi. O azul 4062, sol 58, direita 1211. Direita 1211, obrigado, até amanhã, fala o Fernando. É. Salvador 4062, azul, livrou azul 4062, táxi via Alfa Quilo para o pátio 3, fique atento ao sinalizador. Alfa Quilo 3, atento ao sinalizador, com azul 4062. Para o táxi do Gol 1170 com 99 a bola, Alterna, Natal, 4 horas e 32 de autonomia. Gol 970, táxi via Pátio e Índia, no ponto de espera da 028-95, a torre, boa viagem. Pátio e Índia, por 3895, obrigado. Na segunda. Certo. Hotel 04, Astro Bank 737, Xangô crosses behind, clear to push and start, report for deck. After voyage 737 from Go passing beyond, clear for push and start, tower 024. São 389, chama-se em 198, decimal 95. 818, 900, cuidado, boa noite. 4, 1, 2, 1, 1, 1. Pois não, não, boa noite. Solo Salvador, boa noite, André 89. 3891, boa noite, daqui de Via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3891. Zero, livre decolagem, pista lá zero, vento 090 graus, 7 nós. Livre decolagem, eu vou 1170. Portugal 024, mantém position. Mantém position, Portugal 024. Via Índia no ponto de espera 1895, 1013 na Juiz, boa viagem. É direita, esquerda, 1013, obrigado, bom trabalho. É Portugal, direito 4, you clear to Tihoji Point, via April, India, Air Tower, 18195, 87-1013. É Frank, India, Tihoji Point, 18195, 87-1013, Portugal, direito 4. Controle 198, boa viagem. 198, boa. Controle Salvador, gol 1170, decolado na sua escuta. Gol 1170, contato na decolagem. E mantenha nível de voo 370, após passar 2 hotéis, voizamo. 7370, após 3000, izamo. Jamo, desculpe, 1170. 10, 09. Após o Portugal, ingressa Juliette até o 2. Portugal, Juliette, 02. E pronto na zero, vamos zero na vez. Autorizado, vai direto para Campina Grande. 098, decolagem autorizada, pista na 0, 090 graus, 07 mais. Autorizado, decolagem 10, iniciador, 09. Beautiful, boa noite, ready. Airport Brazil 24, boa noite, line up, maintain position. Line up and wait, FTL 024. Salvador, muito boa noite, 0098, decola perfil da PUC. 098, boa noite, contato radar na decolagem, se ele mantém a nível de voo 370, após corrida, passa no lugar 370, autorizado voo na previsão. Ok, confirmando, está autorizado voar, chama o voo 098? Ótimo, autorizado voar na previsão. Ok, autorizado voar, chama, grato, 098. Boa noite, radar contacto on the passing carbon e mantém set level 370, Momo departure. Carbon maintain 370, Momo departure, departure 024. Any chance to direct GV? High combination. Thank you. Oceanero 6268 com a Bravo, passando 220. sua identificação, deixa nível de voo 050 prioritário, avista em Salvador, 1093. 1093, voando de Itapu, descendo para o 050, Canário linha 2, 8. Portugal, Zero Tufão, Flying Heading Z-Beat, Golf, Eco, Bravo, Índia, Tango. Delta decolagem de novinha, controle da 98 boa. 98 boa, obrigado. Salvador de Apache, inclusive na Papapá Serra Kilo Delta. Papapá Serra Kilo Delta. Foi da conta que anda passa no quadro, ele mantém o site level 260 da El Departure. Ok, follow da El Departure, going for 260 Serra Kilo Delta. After passing 2006 flyers heading Leda, Sierra Kilo Delta. Roger, after passing 2000, fly direct to Leda, Sierra Kilo Delta. Hey, Salvador, I'm going to go on to 6-2, from a small bravo. 1172, boa noite, a sua identificação, desça nível de voo 050 por hoje, TAP, ajuste em Salvador, 1903. Ajuste, 5000 TAP, ajuste, perdão, 1972. Portugal 024, climb restrict flight level 290. Climb flight level 290, canal 024. Portugal 024, contact sinal Recife, frequency 125.45. Good flight. Can you repeat, please? Time and motor flight level 260. Roger, climb to 260, Tango. 58, livre LSX8 da 10, aposto no localizador. Encontrar livre localizador, o chanel 6250. O 1172 reprise, Dune Indice da 3000 pés, o estado 1013. Dune 1013, Dune 1172, muito bom. Confirme para o controle. A transmissão está intercortada, confirme novamente. Eu entendi que você consegue direto para Aratu. Mantenha sobre a área de voo visual. Pelo elevador, reporte e visa com a qualidade de pouso. Capaz 7 Delta, contato sinal Recife, frequência 125.1. Recife 125.1, Kilo Delta. Thank you. Good flight. NA258 tem incêndios visuais com terreno? Afirmativo, 6258. Tem de voar com apoio de externo para interceptar? Negativo, permanece no perfil, NA258. 258, desce inicialmente a 3 mil pés. 3 mil. Barra descida. 3 mil pés, desce na 6258. 3 mil, 6258. Gostaria agora o Uno confirma mantendo 1 mil pés ou 3 mil pés? 1 mil pés, gente. A 6258 desça até 3 mil pés, aguarda a autorização para descida para 2 mil pés. Informa um tráfego de posição agora de 11 horas, afastado em 4 milhas, no 1500 pés. Tem o mesmo equipamento, atingiu 3 mil pés, o Chimera autorizado o voo na prova externo e descida para 2500 pés, aguarde e descida para 2000. Pode descer para 2000, 250. Mas com isso, deixa a atitude do externo e reposta no curso do localizador. Pois vem, pode dar curso do meu amigo de coisa. Nessa me torre 198, sinal 95, Monteiro. 298, trata. Assinar a aproximação, é forte mexer travado, ajustado na 013. Ajustado na 013, encontrar bastante travado, achando 6258. Corredor, Chimera 6258, final 0, show e travou. Livre pouso, pistola 0, vento 080 graus, 8 nós. Livre pouso, Chimera 6258. né, 6258.